Vamos cantar para ele? Nosso o sexto amigo, Leandro, amamos você sempre. Mano, você é meu sangue, é mais que um amigo. Me dizia coisas que até hoje eu sigo. Será pra sempre um pedaço de mim. Manos, cantar a seu lado me deixa orgulhoso. Agradeço a Deus, é maravilhoso. Eu sempre sonhei com imagens assim. Mano, eu me lembro do nosso pequeno universo. O primeiro acorde, parei pra lembrar hoje no camarim. Juntos nós somos a voz de uma linda canção. Digo a você lá do fundo do meu coração. Nossa missão é cantar. Eu sou a melodia. Obrigado, gente. Obrigado. Mano, você sempre foi mais que um companheiro. Nas horas difíceis é tão verdadeiro e me dá certeza que no fim vou vencer. Todas as dificuldades, muralha, barreiras, você sempre diz que depois da poeira um lindo horizonte vai aparecer. Mas eu me lembro das palavras que fizeram de as, e hoje eu sei em tudo que eu faço. Eu posso cantar e contar com você. Juntos nós somos a voz de uma linda canção. Digo a você lá do fundo do meu coração. Nossa missão é cantar e levar. Eu sou a melodia. Você é a letra. Eu sou a melodia. Mano, você é a letra. Eu sou a melodia.